Bem, meus amigos e irmãos, eu vou voltar ao item número 5 da circular, que eu já li várias vezes. Mas agora eu vou direto, hein? Os últimos selos são abertos. Vem aí o toque estremecedor das trombetas, anunciando-vos fatos políticos e fatos políticos guerreiros, até que ao toque da sétima sejam ouvidas no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo tornou-se de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. E após a reverência dos 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus e que se prostraram sobre os seus rostos para adorá-lo, abre-se-á então o santuário de Deus, que se acha no céu, e será vista a arca do compromisso no seu santuário, e sobrevirão relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Meus amigos e meus irmãos, esse santuário desce do céu à terra na forma do templo da boa vontade. Só de vos escrever isto, constante do Apocalipse, meus olhos espirituais se abrem e vejo tudo o que devo ver. E meu espírito ansioso verga os joelhos ante a responsabilidade de vos revelar o que ainda se encontra oculto, e se pergunta: por acaso, Paiva, quererão eles conhecer o desconhecido que pelos milênios fez com que espíritos iluminados se estorcessem no afã de alcançar a revelação que agora o Cristo deseja passar aos legionários? Quererão vós tomar-lhes conhecimento do que está oculto? E a minha alma pergunta a si mesma: estarão eles finalmente livres da confusão nas almas? Meus veneráveis irmãos, convido-vos a que mediteis sobre o contido no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículos de 29 a 38. A parábola da figueira, exortação de Jesus à vigilância. ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, prosseguiu Jesus, que esta geração não passará sem que tudo isto aconteça. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra repentinamente. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho de Deus naquela hora terrível. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvir Jesus. Meus irmãos, diante desta advertência de Jesus sobre o fim dos tempos, advertência que já tem 2 milênios, tempos esses que nós vivemos agora, cada um de vós deveis pegar a vossa espada moral e espiritual. Protegei-vos, pois, com o escudo da verdade divina, mas não deveis abrir mão da vossa lanterna, lanterna do amor, o novo mandamento do Cristo, única luz capaz de vos alumiar os caminhos nas horas de trevas que vêm sobre o mundo. Vede tantas estrelas no firmamento social dos povos, não vos iludais com o seu brilho, pois despencarão de lá e se apagarão, e jamais voltareis a ouvir falar do seu brilho. Tomai de vossas espadas, forjadas no caráter do Cristo Jesus. E se Xerxes aparecer e ameaçar tomá-las, dizei-lhe: vem buscá-las, vem. Se vos tentar assustar com a sombra do seu milhão de flechas lançadas de forma a cobrir o sol, orgulhosamente alertai-o de que combatereis até mesmo a sombra, mas combatereis. O mundo ouvirá vosso brado e aprenderá a lição tão simples que só os pequeninos de Cristo Jesus sempre souberam ver. Aqueles que nele confiam. Quem é esse ele? Jesus. Jesus. Jamais perdem o seu tempo. Ainda sobre as palavras do Cristo no seu Evangelho, segundo Lucas, capítulo 22, versículos de 35 a 38. Entendei o seu recado. As duas espadas. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, Senhor, nada nos faltou, responderam eles. Então lhes disse Jesus: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. Legionários de Deus, Jesus tem permitido faltar alguma coisa à vossa sobrevivência física, pessoal e de vossos entes queridos? Tem? Respondei alto, bem alto, com a força da vossa consciência esclarecida, de forma que ele, lá nas alturas, ouça a vossa palavra de gratidão. Quanto a venderdes a vossa capa, significa que deveis vos libertar daquilo que no interior de vossos espíritos vos subjulga. Mas subjulgar aqui a densa ignorância do mundo e ao seu hediondo escravismo, de modo que possais comprar as vossas espadas, que são toda a luminosidade espiritual que nesta decisiva existência de fim dos tempos, nesta reencarnação, podeis muito alcançar comparativamente à maior parte dos seres humanos, tão desinteressada das coisas espirituais. Fortalecei agora vossos espíritos, agora, pois não tereis outra oportunidade. Compreendei a importância dessas reuniões legionárias, o alimento que aqui recebeis é a vossa espada, que não fere ninguém, pelo contrário, pois destrói o mal instalado nos corações. Vossa espada é a vossa fé no Cristo de Deus, quando anunciais a sua volta triunfal, quando proclamais o seu novo mandamento. Vossa espada é a vossa palavra esclarecendo dúvidas, destruindo a maledicência, levantando os caídos, construindo dentro das criaturas o novo mundo do novo mandamento. Vossa espada é a vossa ação corajosa, transformando as pessoas, melhorando os povos. Vossa espada é a vossa dedicação consciente, isto é, livre de sectarismos e fanatismos que abastardam as vossas almas, que foram criadas pelo amor e para o amor, porquanto Deus é amor, disse Jesus. Isaú completou assim: e nada existe fora desse amor. Amor que é a força que move os mundos. Após determinar a seus discípulos que comprassem espadas, Jesus revelou: pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, como disse o profeta no Velho Testamento. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. Jesus respondeu-lhes: basta. Porque certamente percebeu que eles não compreenderam bem o que ele quis dizer. E agora, inspirado pelo Paráclito, eu estou podendo revelar a vocês a que tipo de espada Jesus se referia. Logo depois dessas palavras de Jesus, que vos acabei de apresentar, deu-se o drama do Getsêmani e do Calvário, o Gólgota, que lá no Getsêmani, Monte das Oliveiras, Jesus suou sangue. Disse: Pai, se possível, se for da vossa vontade, afastai de mim este cálice, mas que seja em suma feita sempre a vossa vontade. E ali ele foi entregue por Judas com um beijo na face. E depois houve o julgamento, o escoteamento. Aquele povo que estava na praça preferiu Barrabás a Jesus, e ele percorreu as ruas de Jerusalém levando a cruz. Antes foi chicoteado, cuspido, socado. Coroaram-no com uma coroa de espinhos, deram-lhe um bastão, puseram-lhe uma capa, e aí ele trilhou a via com a cruz sobre os ombros. Aquele julgamento de Jesus foi todo forjado. Encontrou um sirineu que não queria ajudá-lo, hein? Não foi levado a ajudar, forçado. Essa história se repete no mundo. Alguns não querem ajudar Jesus a carregar a sua cruz, porque estão muito achando que tudo é aqui na terra. Por isso vai perder todo esse povo que não se privilegia perseverando no bom caminho, né? Vai perder a terra indo para o absinto que vem aí. Até que ele subiu o Calvário, o Gólgota, quer dizer, monte, o Morro da Caveira, Gólgota, parecia uma caveira. E lá foi crucificado entre dois ladrões. Ocorre agora, porém, que Jesus volta e que desta vez não será crucificado. Como tantas vezes reiterou o irmão Zarur, ele dizia: Jesus volta, mas desta vez não será crucificado, não. Seu retorno dar-se-á com poder e grande glória, como podeis ler no versículo 7 do capítulo 1 do seu Apocalipse. Eis que Jesus vem sobre as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo os olhos daqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Meus irmãos e amigos, todos vós que me honrais com a vossa audiência, os crucificados hoje serão aqueles que o crucificaram, e os que ainda hoje também o continuam flagelando, pois na consumação dos tempos que já vivemos, o Filho de Deus há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. Conforme lemos no Evangelho do Cristo, segundo Mateus, versículo 27 do capítulo 16. No versículo seguinte, o 28, encontramos a demonstração de que as vidas sucessivas, as reencarnações, são uma realidade. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, de maneira alguma passarão pela morte até que vejam o Filho de Deus no seu reino. Ora, aquela geração morreu naquela vida há 2000 anos, mas seus espíritos vieram reencarnando até os dias que correm. Estão, pois, todos aqueles aí de volta para participar do maior acontecimento da história, a volta gloriosa do Cristo de Deus.

na lide sublime, por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Na heróica seara da religião de Deus, façamos o bem, rogando ao Cristo que nos esclareça, ilumine e abençoe sempre. Louvado seja Deus, aquele que vos ama, José de Paiva Neto, servidor dos amigos de Deus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações. Para sempre.